Hoje eu não posso ficar aqui, não posso não. Lá pra senzala eu não quero ir. Hoje eu vou me libertar, vou lá pra capoeira. Vou encontrar zumbi ainda dentro do navio negreiro. Quem eu amava foi-se embora. Eu vendo filho e mulher sendo amarrado no pé e ainda jogado no mar de Angola. Deus apareceu de olhos fechados. Perguntei a Deus por que tanto sofrimento. Ele diz que o homem é assim. Pare e pensa um pouquinho. Jesus morreu na cruz sem ter pecado. Vou me embrenhar na mata. Vou atrás da minha liberdade. O esquitrô não vai me pegar. Hoje vai comer poeira. Vou encontrar zumbi. Eu me chamo Sofia. Sou uma guerreira do Rio Doce de Barra Longa.